Salvador, bom dia, o Chané 62519 para pushback essa na minha. 6251, Cosme Krieg pediu sala, chame pronto, táxi. Poderia confirmar para o 6251? Cosme Krieg pediu sala, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. O chame 6251. Volta livre o pushback acionamento, chame para o táxi, o chame 6251. Oi, Salvador, o Ocean Air 6251 para o táxi com 145 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando com 5. O Ocean Air 6251, estou autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera do 10, onde lá me reportará pronto para alinhar e decolar. Afirmativo, via Pátio 1, via Índia ao ponto de espera da 10. Onde reportaremos? Pronto, eu chamei a 25. Oceaner 62, no ponto de espera da 10 pronto. 251, linha, decola pistão 10, vento 130 graus, 052. A linha decola na 10, Oxa 63, 62, 15. Identificando, 6251. Oceaner 6251, decolada 02, uma controle 119, decima 8, bom voo. Controle 198, Oxa 6251, grata até já. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6251, nave da El, passando 1700. Oceaner 6251, contato radar, suba nível 360. Acende ao 360, Oceaner 6251. Autorizaria da presente Varleda para o Oceaner 6251? Está presente o Voleda, o Oxa 6251, grato. 361, centralização para o Rio de Janeiro, 360. Roma 961, bom dia, estou autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolada 10, curva direita após decolagem, saída da El, Leda, Motiva. Vielpes 10, após SMAP, após o Lúvito, após o Arbacena, após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 8, transponder 5473. 360, pista 10, direito da El, Leda, Motiva. Aeravia 10, Barbacena, 119.8 ao controle, 473, está no 11, vai chamar para o push. Bom dia, obrigado. Roma 961 no contingimento correto, chama pronto para o pushback. Chamará no 11, obrigado. Controle, por gentileza, se não for causar prejuízo ao seu tráfego, 6251, solicita em coordenação com o centro, proa de bridge. Guarde contato com o centro. Afirmativo, aguardando o Ocha 6251, grato. Chame centro, Recife, frequência 251. 5 decimal 1 pro Ocha 6251. Afirmativo. Grato, até já. 61, está pronto para o feedback acionamento. 961, no corrente equipe de solo, chame pronto para o táxi. Sim, chame pronto para o táxi, então, 961. O 961 está pronto para o táxi, tem 134 a bordo, 4 horas, alterna com 20. Gol 961, está autorizado o táxi via Fátima 1, táxi Índia, aborda pronto no ponto de espera do 10. Livre o táxi via Fátima 1, Índia, cruza pronto ponto de espera, o Gol 961. 465, chegada Bonfim, desça para 4 mil pés, ajuste no 098. 4 mil pés, chegada Bonfim, 098, boa noite, minha senhora. Próxima ponte de espera, eu vou na 961, né? Na 961, na linha da cola piscina 0, o vento 140 graus, 089. A linha e decola da 10, vou na 961. Controle Salvador, série 119, decimal 8, transpondo 5504. Cidade Campina Grande 190, decolada 10, por Caracaju, Golf 677, 1198, controle 5504, é o transporte, 5328. 5328, podia confirmar, o Pátio se encontra? Pátio 3. Gente, chama pronto para o pushback saneamento 5328. Chamará. Bom, 961, decolada 26, chama controle 119, décima 8. Saúde, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, 961, decolou na escuta. O 961, contato radar, suba ao nível 360. 60. Salvador, é o TAN 3171, bom dia, autorização Guarulhos. TAN 3171, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva à direita. Saída da EL, Leda Motiva, via após o voo 10. Bridge após o voo 16, Belo Horizonte, trilha após conforme rota. Controle Salvador, opera em 119, decimal 8, transponder 5506. Autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, decola da 10, curva direita da EL, Leda, Motiva, apresulo 10, verde, apresulo 16, Belo Horizonte e conforme plano. 119,8 no controle, transponder 5506, altera 3171. Então, 3171 no cotejamento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Chamará. Cidade de Mórbita para o voo 9A. Aurora, bom dia. Vou sair do canal de descida, passa 200 para 160, está com proa de Lagoa. 759, desça 4000 pés, ajuste no 098. 4000 no 018, pode bater logo? Negativo. Bom dia, voo 1093, passando 240 para 180, por favor. 1093, desça para 050, ajuste no 098. Desce para o 050, 050, 1099. Posicionamento, Santrei 171, porção 6200. Santrei 171, quando é que ele pediu? Só lanchão pronto para o táxi. Semana pronta para o táxi, 3171. Vai cruzar o 4-0. Está sob vigilância, nós temos. Vindo 4000, voo 865. 865, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 098. 2000, autorizado ILS, 1098, voo 865. Azul 4040, bom dia. Sou autorizado com fins, o nível de voo 340, declarado 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pedro 10, grid, Pedro 6, e após, conforme rota. Controle Salvador, pele 119, decimal 8, responda 5510. Autorizado para o celular, com linha 340, descolada da 10, curva direita da LV da Mótica. Após, apêndulo 10, grita, apêndulo 16, conforme nota. Controle 19, decimal 8, e transfondo 5, 5, 9, 0. Do 4, 0, 0. 4040 da Azul, conta gigante está correto, chamam pronto, se tiver funcionamento. Chamar aí, funcionamento, faça até a O 961, chame Centro Recife, frequência 1251. Diga, Maria. 3, 5, 1, 7, tenho pré-autorizado 360. Copia ou guarda a coordenação? Copio. Sim, sou autorizado Brasília, nível de voo 360. Decolada 10, curva à direita por decolagem, saída A por Elefa. E a Pesulu 17. Controle Salvador, Pérez 119.8, transponder 5511. Autorizado Brasília, nível 360, saída Arco Elefa, decolada 10, curva direita, é período 17. 198, controle, 5511, transponder, portanto 3517. 3517, contagiamento está correto, chama pronto para o feedback de treinamento. Chegou 865. 865, chame a torre 11895. 118, desce mal a 5, obrigado. 1759, desça para 2000 pés, autorizado LS 108. 2000 pés, 1759, autorizado LS. Confim, 4 horas e 10. 3171, estou autorizado a táxi via Pati 1, táxi Índia, reporta pronto, ponto espera do 10, faz o altímetro no 018. 22, reporta pronto, ponto espera do 10 via Índia, 3171. Torre Salvador, bom dia, voo no 865. Gol no 865, faz o altímetro no 018, tem livre pouso, pistão no 0, o vento 140 graus, 062. Livre pouso 90, boa noite, 65. 5328, colega, que chama pronto, táxi. Livre pushback, funcionamento, chama na próxima para o táxi, 322. Salvador, 35328 para o táxi, 44 a bordo. Está com autonomia de 4 horas, está alternando a Recife. O 35328, sou autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi Índia. Ponte Estrada 10, chama a torre 1895, ajuste altímetro 018. Autorizado o táxi. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 118.95, 1018 nautico, 5322. Fala pronto no ponto de espera 3171. Então, 3171, ali mantém cabeceira 10. Tem batendo 0, 3171. Alô, 85, lembrando a 6, escute. 1865, bom dia, está autorizado o táxi Alfa, reportando São Juliette. Alfa vai reportando 27, 8, 3, 5. 2-1, 2-1, 1. 3, desça para 2.000 pés, número 2, autorizado LS. Autorizado LS, descendo para 2.000 pés, 1-0-0-9-3. Salvador, bom dia, Catarina, 7-0, uma favor. Absa 6570, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-8. 2.000 pés, ajuste no 0-8. 3-1-7-1, tem livre decolagem, pista no 0, o vento 1.50 graus, 0.69. A linha decola, 6-1-7-1. 3-5-1-7, posição 2. 5-1-7, aguarda número 2 no setor. Gol 1865, ingresso de viés, posição 11, pátio 1. 11, pátio 1, o viés de viés, 34901 no pronto cópia. Autorizado posto seguro, nível de voo 340, decolador 10, curva direita, saída da Euleda, posto prossegue direto, posto seguro, é o previsto 50. Controle Salvador, pere 119, decimal 8, transponda 5512. Trip 4901, no cotejamento correto, chegou pronto, para o tiver treinamento. Salvador, bom dia, gol 1759. Final, baixar o travado visual. Gol 1759, bom dia, ajuste altímetro 0-8, tem livre pouso, pista no 0, o vento 1-50 graus, 0-7-9. 7, livre pouso, tem palavra. Então, 3-1-7-1, decolada 4-3, chama controle em 1-1-9, decimal 8. Zona 71, cortou a torre. Olha, tá. Tem. Zona 71, não muito mais. Olha, eu tá. Tem. Zona 71. 3171, contato radar, subou 360. Autorizado. Salvador, bom dia, trip 5328, ponto de espera, tá 1-0, pronto. Trip 5328, após o Boeing da Gol, na curtíssima 1-0, sou autorizado a alinhar e manter cabeceiro 1-0. Após o Boeing da Gol, alinha e mantém. aluno 759, solo 45, livre direita, chama em sala aluno 21 ou 211? Direito 21, grato. 5. 11895-09-3. Azul 4040 com 113 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, Fernando Belém. 4040, está autorizado, táxi é Índia, reporta pronto, ponto espera do 10. Espera pronto, ponto espera no 0, azul 4040. 35328, está autorizado decolagem, pista no 0, o vento 150 graus, 07 noite. 35328, livre decolagem. 971 Papa Juliette 09. Haverá a possibilidade de estar presente a prova no Smartphone? Aguarde. Obrigado, Pedro. Sua parte, pista que decola? Gente, poderia confirmar Porto Seguro 1510? Estou autorizado por seguro, 1510, vai decolar do 17, com curva direita, um corredor axé. Controle 119, decimal 8, transponder 5502. 093, hoje o seu time é 098, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Continua aguardando o gol no 093. O quilo 9 Fox mantém restrição de 1000 pés no corredor axé. Chama a torre para acionamento, táxi decolagem. Gol 1093, tem livre pouso, pistão 10, o vento 150 graus, 109. Autorizado pouso na 10 para o gol 1093. Trip 5328, decolar 247, chama controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Quilo 9B Fox, direção lá, chama em pronto, táxi. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4040, aponte para cá. Azul 4040, após o pouso do Boeing da Gol na final, a Lima tem cabeceira no 0. O C3 da Gol, a Lima tem cabeceira no 0, quase essa fé. Confirmado para o 3517 na posição 2. 3517, estou autorizado para o espectro de treinamento, pronto, tá? 3517, autorizado. Aluna 093, o solo 49, livre direita, chama só aluno 21, décimo 1. Direita 211, gol 1093. Manteiro. Mano, manteiro, ouvia? Mantinho. Muito bom dia, voo 1093, livrou. 1093, táxi via